Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos escuta, o disco do dia de hoje traz um álbum histórico de 1972. Caetano e Chico juntos e ao vivo. Começamos com Partido Alto, uma música de Chico Buarque na voz de Caetano Veloso. Diz que Deus diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega. E se Deus não dá, como é que vai ficar, ó nega? Deus dará, Deus dará. Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega. E se Deus negar, eu vou. Chega, Deus dará, Deus dará. Deus é um cara gozador, adora brincadeira. Pois pra me jogar no tinha o mundo inteiro, mas achou muito engraçado me botar cabreiro. Na barriga da miséria nasci, eu sou do de janeiro, diz que Deus, diz que dá. Caetano e Chico, juntos e ao vivo, é um reencontro após exílios respectivos na Inglaterra e na Itália. Foi gravado no memorável show do Teatro Castro Alves, em Salvador, Bahia, e resultou neste álbum que é uma referência importante da MPB. Marca uma reconciliação de dois protagonistas concorrentes dos grandes festivais da MPB que tanto representaram enquanto tribuna de expressão numa época de censura e repressão da ditadura militar. Ouça Bárbara, de Chico Buarque e Rui Guerra, cantada por Caetano e Chico. O meu destino é caminhar assim, desesperada e nua, sabendo que no fim da noite serei tua. Deixa eu te proteger do mal, dos medos e da chuva, acumulando de prazeres teu leito de viúva. Bárbara, Bárbara, nunca é tarde, nunca é demais. Onde estou? Onde estás, meu amor? Vem me buscar. Vamos ceder enfim à tentação das nossas bocas cruas e mergulhar no poço escuro de nós. Vamos viver agonizando uma paixão vadia, maravilhosa e transbordante como uma hemorragia. Bárbara, Bárbara. Tudo tem um sabor de desafio, de protesto, de desabafo nesse show de Chico e Caetano. Confira em Você Não Entende Nada, de Caetano, seguida de Cotidiano, de Chico Buarque, ambas pela dupla. Quando eu chego em casa, nada me consola. Você está sempre aflita. Lágrimas nos olhos de cortar cebola. Você é tão bonita. Você traz a Coca-Cola, eu tomo. Você bota a mesa, eu como. Eu como, eu como, eu como, eu como. Todo dia ela faz tudo sempre. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me esteja com a boca de café. A ditadura exilou, Chico e Caetano voltaram, uniram-se e soltaram a voz nesse show memorável. Ouça a advertência de Chico Buarque. Ouça um bom conselho. Ouça um bom conselho. Eu lhe dou de graça. Inútil dormir que a dor não passa. Espere sentado ou você se cansa. Está provado, quem espera nunca alcança. Venha, meu amigo, deixe esse regaço. Brinque com meu fogo, venha se queimar. O disco do dia de hoje trouxe Chico e Caetano juntos e ao vivo. Um álbum histórico, um marco na nossa MPB. Um relançamento universal pode ser garimpado nas melhores lojas ou sebos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até segunda-feira com mais um disco do dia.